Saudações alviverdes a todos! Eu sou o Conrado Cacassi e está começando mais um Periscatso! Periscatso todas as segundas e sextas-feiras a partir das 20 horas! Aqui no Facebook, facebook.com/pagina.verdaço, ao vivo com patadas. Muitas patadas em vocês, dromedários malditos que nos acompanham. Alguns já há 10 anos, tem uns que falam que faz 20 anos já que me acompanha. São todos sempre muito bem-vindos, uma companhia sempre muito agradável. Você também pode ouvir o Periscatso através do podcast. Então, você vai lá no Verdazo, lá no Rodapé, tem lá o link para você carregar o seu podcast. O seu agregador, né? Assim que fala. Tem que saber certinho, falar certinho. Ou também você pode, diretamente no Verdazo, sempre tem um post com o áudio dessas transmissões live que a gente faz. Sempre com a ajuda de vocês. E, ó, hoje eu vou precisar de ajuda de vocês mais do que nunca, porque não tem jogo. Não tem jogo, não tem assunto, não tem nada... Quer dizer, tem sempre coisa acontecendo no Palmeiras, né? Sempre tem. Mas, em termos de futebol, em termos de bola rolando, muito pouco. O Cuca está escondendo bastante os trabalhos. Hoje teve um jogo treino, eu não vi, não consigo ver, né? Vou tentar arrumar um tempinho agora no fim da noite para tentar assistir de alguma forma. Para ver o que, que ele está mostrando, o que, que ele está tentando montar de novo com os nossos jogadores. O que a gente soube foi que nos treinos de ontem, ele treinou bastante a recomposição defensiva, fez uma grande preocupação na parte da manhã, foi a defesa. E aí sim, na parte da tarde, ele trabalhou mais finalização, mais trabalho técnico ofensivo. Mas, taticamente, ele ficou muito preso, com toda a razão do mundo, que todo mundo viu o que aconteceu no jogo de domingo. Ele ficou preso na armação defensiva, em como o time vai recompor a defesa quando perde a bola. Então, isso realmente é muito importante. Ele vem mantendo o Jean na lateral direita, o que é surpreendente, porque o Mike vinha muito bem até a lesão que ele teve, uma lesão recente, tirou ele acho que de campo 2 ou 3 jogos. E, de repente, o Jean, que estava machucado e voltou como titular absoluto. E tem deixado a desejar. O Jean, ele tem um problema físico. Deixa eu dar uma baixada aqui para enquadrar melhor. O Jean, ele tem um problema físico. Ele não consegue nitidamente, claramente, render como ele rendeu no ano passado. Como ele rendia antes, nos anos anteriores, quando ele era um dos maiores, se não o melhor, né, lateral direito em atividade no país. E está longe disso, principalmente na defesa. Ele está deixando muito a desejar, porque ele não consegue acompanhar. Não é por falta de categoria. A gente vê nitidamente que ele não consegue acompanhar por limitação física. Então, isso surpreende. Eu gostaria muito de tentar entender por que, que o Cuca está insistindo tanto no Jean. Claro, ele participou muito bem na parte ofensiva, foi importante na criação de um dos gols contra o São Paulo, fez um lançamento muito bonito, chegou algumas vezes ao fundo. Na parte ofensiva ele está ok, mas aí quando precisa voltar correndo, para cobrir ou para perseguir o cara que está nas costas, ele não pega, ele não alcança. O cara com a bola consegue correr mais do que ele sem a bola. Então, eu estou muito preocupado com isso. Do lado esquerdo, Michel Bastos está em nítida vantagem em relação ao Egídio. só vendo os treinos mesmo. O Egídio, ele tem aquela deficiência eterna dele, que eu acho que isso não vai mudar nunca, que é aquela vontade dele de sempre escolher a coisa errada a ser feita. Então é impossível ver um jogo do Egídio e falar, nossa, como ele é burro. Isso acontece com vocês, comigo acontece todo jogo. Ele é muito esforçado, ele é um cara que respeita a camisa do Palmeiras. Ele é um cara que ele tem talento, ele cruza muito bem. Ele é o melhor cruzador do Palmeiras, é o Egídio. É o cara que quando acerta o cruzamento, a bola vai na cabeça. Mas é um desespero de ver jogo com o cara, né? E aí tem ainda o agravante dele ter errado o pênalti decisivo que eliminou o Palmeiras da Libertadores. E desde então ele nunca mais ficou nem no banco. O Michel Bastos declarou que ele joga de lateral numa boa, ele começou a carreira nessa posição. E ele só fala que ele desacostumou a jogar como lateral marcador. Todos os anos que ele passou na Europa, depois a passagem dele pelo São Paulo, nenhum desses momentos ele foi o lateral de marcar um ponto aberto. E é o que o Cuca precisa dele hoje. E ele está precisando se readaptar a essa função. Até porque os pontas de hoje jogam diferente dos pontas de quando ele começou a carreira, né? São estilos diferentes, funções diferentes. Então ele tem que reaprender e pediu esse tempo, então ok. Eu acho meio estranho esse papo. Eu acho que é meio conversa para boi dormir, falar bem a verdade para vocês. Acho que o cara tem que saber, sabe? Você tem que fazer isso. Vai lá e faz. Sabe? Ele sabe fazer, sabe marcar um cara porque ele começou marcando. Então, espero que ele não esteja dando um migué, sinceramente. Sinceramente, eu acho que. Eu queria ouvir um pouco mais de declarações que passassem confiança para a gente, né? Eu queria que ele chegasse e falasse assim, não, deixa comigo essa lateral aqui que eu vou arrepiar. Mas tudo bem, vamos lá. Longe dele ser um Wesley, né? Que é uma coisa que... Aliás, que pena que o São Paulo se desfez do Wesley. O caminho deles para a segunda divisão parece ainda bem pavimentadinho. Mas o que a gente espera mesmo é que essas rodadas passem logo e que a gente possa comemorar no fim do ano. Parece que hoje a única coisa que o palmeirense pode esperar do fim do ano para ter alegria é o rebaixamento do São Paulo. Mas eu andei fazendo umas continhas, eu andei olhando a tabela, e aí vocês podem olhar lá no Verdaço um post que eu soltei na terça ou na quarta-feira. Dá pra gente ser campeão, gente. Vocês podem falar que eu tô louco, vocês podem falar que eu tô viajando na maionese. Devo estar mesmo, porque são 14 pontos, e 14 pontos é coisa pra cacete. Mas dá uma olhada nas tabelas dos dois times. Os dois times que eu falo é Palmeiras e o Corinthians. Dá para ir buscar. Então eu fiz ali uma simulação. Ah, é o simulador. Não, eu peguei jogo por jogo e planifiquei para ficar mais fácil de ver em. De uma vez só você consegue ver o mapa inteiro. São 16 jogos para cada time. Até a rodada 30 do Palmeiras e do Corinthians, as tabelas são bem equilibradas. E quando o Palmeiras tem uns adversários mais difíceis, o Corinthians também são os mais difíceis. Então, eu fui otimista para os dois times. O melhor resultado que os dois times podem conseguir ao mesmo tempo. Então, assim, eu cogitei derrota do Palmeiras para o Grêmio, lá em Grêmio. Desprezei o fato de que é véspera de Libertadores. Então eu estou dando uma margem positiva para nós. Só que ao mesmo tempo eu falei que o Palmeiras tem que ganhar 4 pontos nos 2 jogos fora contra Atlético Mineiro e Fluminense. Tem que ganhar um e empatar outro. Não pode nem empatar os dois. Não pode perder, nem pensar em perder. Tem que fazer 4 pontos. Ou faz um no domingo da semana que vem contra o Atlético e 2 rodadas depois ganha do Fluminense, ou vice-versa. Ganha do Atlético e depois tem uma margem para empatar com o Fluminense. Jogo em casa, nem pensar em perder ponto. É ganhar todas em casa e acabou. Não pode pensar em perder ponto em casa até o fim do campeonato. 3-3-3-3-3-3-3 até o fim. E isso, eu acho que o Palmeiras tem plenas condições. Eu acho que o adversário mais difícil é o Santos. Dos jogos que a gente tem em casa até o fim do ano. Mais difícil é o Santos. E o Flamengo também. Então, acho que dá pra brincar. Né? Cruzeiro também. São 3 jogos difíceis nessa trajetória, até o fim do campeonato. O resto são jogos que ganha, assim, sem fazer... É só fazer o certo. Não precisa grande esforço para ganhar os outros jogos. Tá? Dos que a gente tem em casa. Então, é Santos, Cruzeiro e Flamengo. Os 3 jogos casca em casa e dá para ganhar os 3. Não tem problema. O Flamengo pode estar envolvido aí em outras competições ainda. Eu não olhei na tabela se o jogo com eles é perto de alguma decisão deles, que eles podem estar envolvidos. Eles estão ainda em... Tá na Sul-Americana ainda, já saíram fora. Eu não lembro mais. Perderam a Primeira Liga, né? Foram eliminados da Primeira Liga essa semana. Primeira Liga. Aliás, vim fazer um parênteses rápido aqui. Um apelido no Twitter desse campeonato Primeira Liga é, na verdade, Ninguém Liga, né? Porra de campeonato é esse? Eu até achei que tinha acabado já, os caras fizeram a fase preliminar lá no começo do ano e fizeram agora o mata-mata, agora enfiado aí no meio dos jogos da seleção brasileira. Tão de brincadeira. Mas enfim, voltando à nossa tabelinha, ganhar todos os jogos em casa. Tem que ganhar do Corinthians fora. É a chance de você tirar 3 pontos garantidos numa rodada, né? Se tem um jogo para tirar parte dos pontos que terão diferente, é no confronto direto. Então, se empatar e perder a chance de descontar 3 pontos, é um puta de um desperdício. E se perder, então, aí é negativo, né? Você está correndo atrás de pontos e deixa os caras escaparem, aí fudeu. Então, assim, a gente tem margem até para dar uns tropecinhos, sabe? Tipo, empatar com Vitória fora. Ou empatar um ou outro jogo fora. Sei que a gente precisa. Pode perder um jogo e empatar 2 e ganhar 13. É essa a conta. Ganhar 13, empatar 2 e perder 1. Impossível? De jeito nenhum. 41 pontos em 16 jogos. É perfeitamente possível. Vendo o perfil dos jogos. O Palmeiras consertando a defesa e tendo essa criatividade que teve no ataque, esse desenho novo, essa nova forma de armar as jogadas para gol, afunilando um pouco mais, com menos chuveirinho, que foi o que a gente viu contra o São Paulo, tendo o Dudu de volta, não se esqueçam, a gente ainda não teve o time engrenadinho, bonitinho, com o Moisés e o Dudu jogando. Não tivemos. No fim, descontando as 7 primeiras rodadas, que foram 7 rodadas horríveis do Palmeiras no início do campeonato, se você for fazer a classificação a partir do 8º jogo, do 8º até o 22, são 15 rodadas, o Palmeiras tem 29 pontos e o Corinthians 31. O Corinthians só abriu 2 pontos do Palmeiras da rodada 8 para cá. Quer dizer, é uma coisa de que em uma rodada você resolve. Só que o Corinthians, se você for ver aí num espaço mais curto, o aproveitamento dele está muito baixo. Por quê? Porque finalmente aquela coisa que a gente falava desde o começo do ano, eles começaram a perder pontos. Começaram a sentir a falta de elenco que eles não têm, como nós temos. Então eles já estão pegando no pé de jogo. Tem um tal de Moisés lá, que não é, lógico, o nosso, que eles estão pegando muito no pé. O tal de Kazim foi uma catástrofe. Então, eles perdem determinados titulares, eles conseguem repor a altura. Mas tem outros que não passam nem perto. Que aí fica uma catástrofe. Então, os caras perderam para o Vitória e para o CAG em casa. Quem esperava isso? Dois times da zona do rebaixamento não é que tiraram ponto do Corinthians, ganharam do Corinthians no entulhão. Então, isso faz a gente pensar que eles podem fazer uma campanha, vamos lá, medíocre. Não estou falando uma campanha horrorosa. Uma campanha de oitavo lugar. Nós temos 48 pontos pela frente. Se eles fizerem 27 e a gente fizer os 41, a gente tira os 14 pontos. Então, 27 em 48 que tem é um pouco mais de 50%. A campanha de oitavo, sexto lugar, né, começando do zero. Que é o que esse time deles é o normal deles. Então, a tendência é eles chegarem nos 76, 77 pontos. A tendência é normal. Eles não precisam jogar muito mal, eles não precisam, sabe, entrar num pegar a montanha-russa para baixo, não precisa nada disso. Só jogar o que eles realmente podem, o que o time deles significa no futebol, eles vão fazer 27 pontos. Por aí. O Palmeiras, sim, tem que fazer um puta campeonato daqui para frente e fazer 41 pontos nos 48 que tem para disputar. Se fizer 41 em 48, se ganhar 13, empatar 2 e perder 1, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Então a conta dos 77 continua viva, gente. Continua viva. Abram lá o post que eu fiz nesta quarta-feira, terça ou quarta-feira, e acompanhem todo o raciocínio, está bem detalhadinho ali. Vocês vão ver que não é uma coisa de louco, uma coisa de maluco. Ou talvez seja. Vocês decidem se é ou não. Eu acho que é perfeitamente possível, tá, gente? Então, eu queria que vocês dessem uma olhada, queria que vocês falassem. Aliás, queria que vocês fizessem alguns comentários aqui. Começasse a sessão de perguntas também, que já está na hora. Até porque eu tenho um assunto que eu prometi para o pessoal dos padrinhos. Então, eu vou começar enquanto vocês fazem as perguntas aqui do lado para a gente seguir a transmissão. Mas hoje parece que o Jean perdeu um pênalti. E a gente foi eliminado da Libertadores nos pênaltis. E já ganhamos muita coisa nos pênaltis, já perdemos outras coisas nos pênaltis, já fomos eliminados de outras competições nos pênaltis. Então, para falar um negócio faz tempo, então vou aproveitar meio que a falta de jogo para comentar, para entrar nesse assunto. O pênalti. Para mim, se eu sou presidente do clube, fui eleito presidente do clube, não do Palmeiras, do clube aqui do bairro, eu sou o presidente. A primeira coisa que eu vou chegar nos atletas para falar, então, primeiro quem tem que falar com os atletas é o técnico. Mas eu sou o presidente. Eu vou chegar nos caras e falar assim: rapaziada, vamos lá, depois vai ter churrasco, depois vai ter cerveja, espero que vocês deem o máximo. Agora é o seguinte: para jogar nesse time aqui, tem uma coisa que eu vou falar para vocês, que quem não tiver a fim já pode pegar, tirar a camisa e ir embora. Quem for cobrar pênalti neste time, tem que fazer. Eu não admito que neste time qualquer filho da puta que vista essa camisa perca um pênalti. Porque pênalti não se perde. Pênalti é uma chance clara e fácil de fazer um gol que nego luta 90 minutos para tentar conseguir fazer um. Você tem lá a bola parada, ninguém te marcando e 7 metros de espaço para meter a bola. E você não vai conseguir colocar a bola lá dentro, só porque tem um goleiro ali na frente. Vá pra puta que te pariu e faça a merda do gol. Se você não acha que não vai fazer a porra do gol, não bata. Agora, pode ser que a gente esteja numa decisão por pênalti, tem que bater o time inteiro. Então, trate de aprender a bater essa merda e fazer. Ah, mas falar é fácil, vai lá. Eu já joguei bola, cara. Já joguei bola, catava no gol, mas também fazia. Antes de virar goleiro, eu jogava na linha. E batia pênalti e fazia. Errei também. Por que que eu errei? Porque eu não fiz direito. É só fazer direito que marca. Como é que faz direito? Pênalti é um movimento mecânico. É que nem arremessar a bola no basquete. Você treina, treina, treina, treina, treina. Só que a bola no basquete, você está lá, sei lá quantos metros, e o negócio é desse tamanho, um pouquinho maior que a bola. É foda pra cacete. E normalmente você está marcado. No lance livre, que você tem uma situação similar ao pênalti, os caras, arremessador normal, tem 75%, 80%, 85% de aproveitamento. Só que eu repito, é uma bola desse tamanho com um aro desse. É muito mais fácil de errar. Os caras treinam, treinam, treinam, treinam e acertam 75%, 80%. Porra, olha o tamanho da bola do futebol, olha o tamanho do gol. Caralho, não vai fazer como? Então, por que que nego erra pênalti? Porque não encara o pênalti como eles devem. Tem que abstrair de tudo. Você vai bater o pênalti, cara, isso daqui é que nem... Imagina você na tua empresa, na ação mais importante que você tem que fazer para você ser um bom profissional. Você não pode errar aquilo, cara. Sei lá, você é um dentista, porra, você, na hora que você vai fechar um buraco no dente ali, você tem que passar o negócio direito e deixar lisinho. Vai deixar o negócio cheio de buraco, tem que fazer certo. Bater o pênalti é isso. Então você vai pegar a bosta, você, puta, agora eu vou fazer isso aqui. Você vai dar uma pancada, a chance de você mandar a bola por cima do travessão é muito grande, então não é pancada. Você vai bater no meio do gol, o goleiro vai pegar. A não ser que ele arrisque um canto. Só que você não pode depender do que o goleiro vai fazer. Então, existe uma região do gol onde, se você bater com firmeza, precisa ser pancada. Mas o que não pode é ser um traquinho, né? Tem que bater com firmeza. Bate firme na bola. Firme. Não importa o que o goleiro faça, ele não vai chegar. Então, aí que entra o treinamento. Você vai treinar para colocar a bola naquele lugar. E você pode falar para o goleiro, eu vou bater ali. Se você bater ali, você não erra. Aí, peraí, eu estou falando de uma região do gol. Essa região do gol, lógico, é menor do que o gol inteiro. Então tem a parte que é do goleiro. Qual que é essa parte do goleiro? Você pega da trave no chão, desenha, no chão. Bota meio metro para dentro de um lado, meio metro para dentro do outro. Então tem lá 7 metros e 15. Então você tira um metro de cada lado, você tem lá um arco de 6 metros e 15. O centro de uma circunferência fica no meio do gol, na linha. Passo, abre um compasso. 3 metros e pouquinho para a esquerda. Traço o compasso para cima até chegar do outro lado. Essa parte de dentro é do goleiro. Tá? Vai sobrar nos ângulos um espaço muito grande. Pode ser rasteirinha no canto. Pode ser alto, o espaço é maior, do lado esquerdo e do lado direito. Bate com firmeza, não vai dar a pancada que vai errar. Ah, falar é fácil. Não, falar é fácil mesmo. Mas vai lá e treina que você consegue fazer. Treina, treina, treina, treina. Vai meter a bola ali. Você vai meter de chapa ou você vai meter cruzado, como você se sentir melhor. Treina, treina, treina, treina. Mete sempre ali. O goleiro vai saber que você vai mandar ali. Foda-se. Então essa é a regra número 1. treinar, treinar, treinar, treinar, até não errar nunca mais, igual jogador de basquete. Regra número 2. Não importa o que o goleiro faça. Cague para o goleiro. Goleiro, a chance do goleiro é desconcentrar o batedor. Vai desconcentrar o batedor? Vai falar: vou pular ali, vou comer sua irmã, vou fazer não sei o que. Foda-se o que ele falar. Porque não importa o que ele faça, você tem que meter a bola onde você treinou. Então, meta a porra da bola lá. Não importa o que o goleiro fala. Meta lá que, mesmo que você fale, eu vou meter ali. O goleiro não vai chegar. Porque você treinou, treinou, treinou, treinou e colocou a bola no lugar fora do alcance. Terceiro, se concentre. Acalma. Esqueça que vale o Campeonato Mundial. Esqueça que vale. Assim, eu tenho que fazer o gol de pênalti. Como se virasse um robô. Eu vou fazer esse gol de pênalti, não interessa o que vai acontecer. Então, essas coisas que acontecem no, antes de cobrança de pênalti, que junta uma rodinha, vamos lá, caralho, é agora, é a nossa hora, não sei o quê, bullshit. É isso que faz os caras ficarem nervosos. Tem que parar com isso. Pênalti. Primeiro você, primeiro você, primeiro você. Vai lá e faz. Ah, vai lá e faz, você treinou, vai lá e faz. É o que você tem que fazer. Quanto menos emoção tiver, melhor. Rodinha de vamos lá, caralho. Vamos lá, vamos ganhar, porra, time. É o caralho isso daí. Isso é uma bosta. Isso só atrapalha. Ah, mas não sei o que lá, com tal ano aconteceu isso, o time ganhou. É porque o outro também fez. Se não fizer, ó. Garanto para você, os caras vão mais calmo e fazem todos. Quem erra pênalti, erra porque tá nervoso. Porque se não tiver nervoso, se for lá fazer o que treinou, faz o gol. Então parar com essa história de vamos lá, rodinha, motivação. Não tem motivação, eu vou fazer o pênalti e me meter para dentro. Quem tem que estar no grau, quem tem que estar loucão, quem tem que, é o goleiro. Esse tem que fazer um puteiro. Quanto mais ele fizer, melhor. Aliás, eu me acho, uma das primeiras lembranças do futebol que eu tenho é a final do Campeonato Brasileiro de 77. São Paulo Atlético Mineiro no Mineirão. O goleiro do São Paulo era o Valdir Pérez, que morreu coisa de um mês atrás. Foi goleiro da seleção na Copa de 82. Eu estou esperando as perguntas de vocês aí. Eu estou enrolando aqui enquanto vocês fazem perguntas, só que vocês não estão fazendo porra nenhuma. Me impressionou a postura do goleiro do Atlético Mineiro, que era o João Leite, que hoje é deputado, político, acho que foi prefeito de Belo Horizonte. Puta de um goleiro, por sinal, goleiro da seleção brasileira. Ele pegou acho que um ou dois pênaltis de São Paulo nas primeiras batidas, e o Atlético estava em vantagem. Faltava duas ou três cobranças, e o Atlético em vantagem. Pênalti na frente, um ou dois pênaltis na frente. De repente, o tal do Valdir Pérez começou a catimbar. O cara ia bater o pênalti, ele ia lá na marca da bola, tirava a bola do lugar, passava a mão na bunda do jogador. Puta baixaria. Por quê? Porque ele sabia que a única chance dele era desconcentrar o batedor do Atlético. O filho da puta conseguiu fazer o Atlético errar três pênaltis. Todos os caras batendo por cima. Ele não defendeu nenhuma. Senão, não lembro direitinho como foi. Agora vocês procuram no YouTube depois, vocês vão ver. Final do Campeonato Brasileiro de 77. Cobrança de pênaltis. O São Paulo virou. Foi o primeiro título que o São Paulo ganhou, além de Campeonato Paulista, na vida. Até 1977, o São Paulo só ganhou o Campeonato Paulista. E uns 10 ou 12. O São Paulo começou a ganhar título em 77. Ganhou o Brasileiro em 77. Aí depois ganhou um monte de Campeonato Paulista ali no começo da década de 80. Ganhou 80, ganhou 81. Depois ganhou 85. Aí ganhou o Brasileiro de novo em 86. Aí começou a ganhar títulos, filha da puta. Mas eles não eram nada. A gente já tinha jogo no Morumbi com São Paulo. Quando era jogo de casa cheia, era 9 gols contra 3, Palmeiras, na casa deles. Talvez até por isso tenha se criado essa mística de que o Morumbi era campo, não era casa do São Paulo, era campo neutro, porque quem tinha mais torcida levava vantagem. Então, quando jogava Palmeiras e Corinthians, era campo neutro de fato, sempre arrachado, era pau a pau. E quando era contra o São Paulo, era a casa deles, mas o Palmeiras tinha mais torcida, o Corinthians tinha mais torcida. Então sempre dava um pau na torcida deles. Foi a partir dali, de 81, 82, que a torcida deles começou a crescer. E aí teve, no meio da década de 80, timinho de menudo, né? Miller, Silas, Pita, Sidney, que teve a primeira grande campanha de marketing do São Paulo. E o São Paulo, aí a torcida deles cresceu e ganhava título. Então tinha Globo Esporte fazendo matéria com os carinha de cabelinho enroladinho, Silas, parecia os menudos mesmo, por isso que tinha aquele apelido. E ganhava título. E ganhava título. Cilinho era o técnico. Comecei a falar isso mesmo, até esqueci. Ah, por causa da cobrança de pênalti. Tudo isso eu estou falando por causa da cobrança de pênalti. Então foi nessa cobrança de pênalti do Campeonato Brasileiro de 77 que o Valdir Pérez acho que ensinou para o mundo, para quem quis aprender, que pênalti é concentração. Você tira a concentração de quem vai bater, sua chance aumenta muito. Então você tem que ter um goleiro palhaço, você tem que ter um goleiro filho da puta, que faça um furdunço na hora da cobrança para tirar a concentração dos outros caras. Você, como batedor, você tem que estar preparado tecnicamente, você tem que ter treinado, treinado, treinado, treinado, treinado, treinado pra caralho. Não é esses treininhos que dão hoje, sabe? Ah, no fim do treino, treina 15 minutos de pênalti. O cacete, cara, tem que treinar muito mais. Não cansa, não é uma atividade cansativa. Então tem que treinar, treinar, treinar, treinar, treinar. Muito. Para que numa decisão por pênalti o time inteiro esteja preparado. Ah, mas pô, se o time inteiro vai fazer, pô, a gente vai ganhar todas na quinta. Não, o outro time pode acertar todas também. Então você tem que ter os 11, os 30 jogadores preparados para fazer todos os gols de pênalti. É inadmissível. Aí eu volto no que a gente começou a conversa. É inadmissível errar pênalti. Se eu sou presidente do clube, bota uma cláusula no contrato, todo mundo, se errar pênalti, vai ter algum tipo de sanção. Se for lá bater e fazer, vai ter bônus também, tá? Porque se fizer isso aí também ninguém vai querer bater. Então, bônus para quem fizer. Agora, se errar, tá fudido. Tá fudido. Então era isso que eu queria falar para vocês sobre pênaltis. Tudo isso começou porque o Jean perdeu um pênalti no jogo treino hoje, tá? Só por isso que eu comecei a falar. E eu prometi para o pessoal, os padrinhos, que ia ter, que eu ia falar sobre esse assunto. Eu não estou vendo uma puta de uma pergunta aqui de vocês. Eu não sei se deu pau aqui no Facebook ou se, não sei, não sei. Realmente não sei. Vou tentar abrir no celular, que de repente no celular eu consigo ver algumas perguntas que vocês podem eventualmente estar fazendo. Se meu celular está com a bateria fodida aqui e vai cair também. Vocês vão fazer pergunta aí ou não? Então façam. Enquanto eu estou procurando aqui no celular, tentar descobrir. Pelo jeito vocês já devem estar fazendo e não está saindo aqui mesmo. Não tem pergunta. Que coisa. Fazer assim, padrinhos, mandem perguntas pelo grupo do WhatsApp. Tá? Essa vai ser o remédio que eu vou usar. Mandem perguntas pelo WhatsApp, malditos dromedários, porque eu já tô aqui. Vocês estão falando de cavalinha. O que vocês estão falando? O que vocês estão falando aqui, seus loucos? Mas estão mandando coração. Coração vocês sabem mandar, né? Malditos. Deixa eu ver se vocês estão falando aqui. Vender o Dudu. O que vocês estão falando de vender o Dudu, cara? Ah, Fenerbahçe se interessa por Dudu, mas Palmeiras não quer fazer negócio. Ah, cara, vou falar, posso falar uma coisa para vocês? Eu não li a notícia, não sei se tem nomes ou se tem algo que diga que essa notícia possa merecer algum crédito. Mas normalmente esse tipo de coisa é coisa de empresário, tá? É, a não ser que tenha uma proposta realmente timbrada, papel oficial, não sei o quê, na mão do Palmeiras. Agora, empresário, que tem de empresário que chega na orelhinha de repórter e fala assim: ó, então, Turquia, o Fenerbahçe quer levar o Dudu, mas o Palmeiras está fazendo jogo duro. Então, eu estou falando isso aqui só para você, tá? Aí o repórter vai lá e publica. É, então, se tiver uma declaração oficial do Palmeiras falando que recebeu, aí é oficial, acabou. Mas se não for, se não tiver, provavelmente é coisinha de empresário. Agora, não é nada de outro mundo chegar um clube da Turquia, um clube da Europa, né? Agora que a janela tá tudo fechando aí, parece que já fechou, querer ver o Dudu, cara, que é um puta de um jogador, todo mundo sabe que é um puta de um jogador. Dudu é o tipo de. O significado dele no elenco do Palmeiras hoje. Para começar, ninguém é invendável, tá? Ninguém é inegociável. Agora, você vem um cara querendo Dudu, você tem que trazer um cara foda. Você tem que trazer um cara muito foda, porque ele tem um significado diferente. O Dudu, primeiro com a bola, ele é um cara diferente. Ele é um cara que ele dá uma dinâmica pro jogo que todo mundo sabe. O estilo dele em campo. Pensa no que fazia o Munhoz. Lembra do Munhoz, o burrinho veloz? O Dudu faz, só que o Dudu é bom de bola, o Munhoz era ruim. Então ele alia aquela coisa da raça, da velocidade, da vontade, do confronto, com muita técnica. Ele tem muita técnica, o Dudu tem muita técnica. Os números dele de gols e assistências, a combinação gols e assistências é absurda. Então, para você liberar um cara que nem o Dudu, que reúne todas essas qualidades, além de tudo, é o capitão do time, que hoje ele é um dos jogadores mais antigos do Palmeiras no elenco, está completando 3 anos de Palmeiras já, final do ano ele fecha 3 anos de Palmeiras. Tem que ser um cara, assim, para a torcida não abrir a boca, não falar um A. Então, primeiro, esse cara custa caro. Então, o Dudu tem que sair caro para poder ter recurso para trazer esse substituto. Tem que estar lucro, óbvio, tem que ser por muito mais do que ele veio. Embora o Dudu, acho que ele custou 6 milhões de euros, um negócio assim. Vender por menos do que isso é um absurdo. Nem começa a conversar, né? Acho que menos de 10 milhões de euros nem começa a conversar. Mas tem que trazer um cara. Eu até brinquei isso no começo da semana. O Alexis Sanchez fica sem contrato no fim do ano, bem de graça. É só acertar, é só pagar salário. Tudo bem, o cara ganha uma fortuna, ganha pau e meio por mês. Então, ele vai estar cheio de oferta lá na Europa, não é para o nosso bico hoje. Mas vai que a Carminha dá louca nela, né? Ela não falou que quer ver o Palmeiras campeão mundial? Vai que dá louca nela e ela fala assim: não, vou trazer o Alexis Sanchez. Excelente, ótimo que venha. Não acredito. Não sei quem seria outro nome para substituir o Dudu. Não sei. Mas eu sei que não tem ninguém insubstituível. Tem aí um mercado gigantesco à nossa disposição, é só trazer. Quem é esse cara? Não sei, não sou pago para isso, não tenho ferramentas para pesquisar, não sei. Agora, para vender o Dudu, não pode ser depois ver quem compra, tem que já ter a reposição engatilhada. Se não tiver comigo, se fosse eu, não teria nem conversa. Eu realmente estou com muita dificuldade aqui de ver as perguntas, não está saindo pergunta. O Everton aqui está perguntando se eu vi alguma evolução na zaga no jogo de hoje. Cara, eu não vi o jogo, Everton. Não sei se você pegou para esse caso desde o começo. Eu já avisei que eu não vi o jogo treino de hoje. Então não tem como falar. Espero que tenha evoluído, né? Porque ontem ele fez treino tático com a zaga. É, se bem que é difícil comentar o posicionamento de recomposição, principalmente em câmera fechada, como deve ter sido nessa transmissão do YouTube. Para ver esse tipo de coisa, você tem que ver com o campo aberto, você tem que ter a visão completa do campo para poder opinar. Então, desculpem. Se eu já tivesse naquela condição que eu sempre falo para vocês, eu teria mais para te falar. Que condição que é essa? Poder cobrir os treinos, poder cobrir os jogos, poder cobrir o dia a dia lá na academia de futebol. E para isso eu mantenho uma campanha, um programa de apadrinhamento, de crowdfunding, porque se depender da imprensa a gente não consegue, né? Aliás, que papelão que a imprensa fez hoje, né? Depois eu vou falar disso. Mas nós, da torcida do Palmeiras, cada vez mais a gente tem que se sustentar, a gente tem que se bastar. Então, a gente não precisar mais de imprensa para nada, a não ser para ver transmissão do jogo. Esse é o objetivo final que a gente tem que ter. É, a gente ter uma cobertura do Palmeiras feita por palmeirense. Porque a gente já sabe que o que vier da imprensa não vai mais atender o que a gente precisa. Porque os caras é mais forte que eles. Eles são clubistas, eles não conseguem tirar a camisa por baixo na hora de trabalhar. Claro, sempre tem exceções. Então, por exemplo, blog do Juca Kfouri hoje, quem viu? O cara já não está mais com vergonha nenhuma. Ele já está naquela fase de pôr videozinho de torcedor zoando o Mundial do Palmeiras. Parece um vídeo que alguém zoa o Mundial do Palmeiras, ele vai lá e coloca. Ele está com preguiça de escrever, ele é preguiçoso, né? Ou parece que é, pelo menos, pelo volume de... Pelo post que ele fez hoje, em vez de ele falar do Palmeiras, do dia a dia do Palmeiras, o que acontece no Palmeiras, ele vai lá e põe um vídeo de um cara sacaneando o Palmeiras, do Mundial do Palmeiras. Então, para que a gente vai ficar dando bola para Juca Kfouri, para Fábio Sormanes, para Flávio Gomes, para todos esses? Não ficar dando nome, dando moral para esses caras, né? A gente tem que se bastar. Então, eu estou me oferecendo a isso. Eu gosto muito, talvez vocês gostem também, mas eu estou me propondo a fazer. Estou fazendo isso há 10 anos de observação, vendo jogo pela TV, vendo jogo no estádio, com telefonemas de pessoas que eu conheço dentro do clube, tentando entender o que acontece lá dentro, e fazendo esse trabalho para vocês há 10 anos. Preciso demais, preciso poder ficar o dia inteiro lá no clube para poder falar como foi o treino, quem treinou bem, quem treinou mal, o que eu achei do posicionamento da zaga. Hoje era um momento importante do desenvolvimento do time. Estamos sem essa informação. Então, se vocês me ajudarem, eu vou poder fazer isso. Para isso, eu preciso largar meu emprego. Para eu poder largar meu emprego, eu preciso ter 1.000 padrinhos. É o que eu preciso para ter uma base financeira para poder sustentar minha família, sustentar meus compromissos e poder fazer esse trabalho para a nossa torcida. Então, se você está afim que isso aconteça, que a gente não precisa mais depender de grande imprensa para nada, a não ser para ver jogo na TV, quando o jogo é, sei lá, muito longe aqui de São Paulo, ou muito longe, sei lá, de onde você mora, aí você vai ter que ver na TV que compra os direitos de jogo do Palmeiras. Mas fora isso, para ter informação, eu me comprometo a dar. Então você entra em www.padrim.com.br/verdazo, que chegando no 1.000, eu garanto para vocês, eu vou fazer o dia a dia do Palmeiras até o dia que eu morrer. Eu vou mesmo. Vou dar todas as informações, vou atrás, vou observar, vou falar tudo que a gente precisa saber, a gente que tem interesse, a gente que quer saber mesmo o que está acontecendo. E acaba tendo que ficar refém dos relatos de pessoas que muitas vezes são bem intencionadas, muitas vezes são bons profissionais, mas que estão no meio de outros caras que não são tão bons assim, que não ficam para sempre ali, então a gente está sempre sujeito a trocas. A gente tem hoje uma turma de setoristas muito bons, viu? Tem dois ou três ali que são uns canalhas, mas no geral, principalmente os mais novos, eles são muito bons. São palmeirenses, a maioria deles. Tem até um que é São Paulino, que é um dos melhores, que é muito profissional. Então a gente está com sorte nessa safra. São os meninos muito bons. Mas tem lá uns canalhas lá no meio, gente, que puta que pariu, vou falar uma coisa para vocês. Então, e esses meninos bons, eles vão sair. Exatamente pelo fato de eles serem bons, eles não vão ser setoristas o resto da vida. Esses caras vão subir na vida. Eles vão virar editores, vão ficar na redação, aí vão ser chefes, não vão ficar a vida toda lá. E a gente vai estar sempre refém dos pilantras, né? Dos caras que vão lá com a camisa por baixo e, puto, o que puder tumultuar, tumultua, sabe? Tem uns aqui até são palmeirenses, mas que, pô, o conselheiro vai lá, dá uma notícia que pode não ser notícia, mas, enfim, veio da boca de conselheiro, o cara vai lá e publica, mesmo sendo irrelevante. Jornalista bom não faz isso. Então, o papel que eu me presto, que eu me proponho a prestar, é: não vou fazer coisas que prejudiquem o Palmeiras, não vou trabalhar atrás de furo, não vou trabalhar atrás de audiência, porque eu tendo 1.000 padrinhos, eu tenho renda suficiente, eu não preciso ter mais audiência, eu preciso ter tranquilidade para trabalhar e para levar a informação para vocês. Então, é essa a proposta. Pô, apareceu a pergunta aqui. Então, vocês estavam com preguiça de perguntar mesmo, seus pilantras, seus malditos, seus jabutis. Vocês estão com preguiça de ir no teclado fazer pergunta, cara. Veio uma pergunta aqui, ó. Davidson Leocádio, se não, não vale comprar. Qual seria o seu melhor nome para o nosso gol? Isso daí foi objeto de uma discussão ontem ou anteontem no grupo de padrinhos. E eu não fiquei em cima do muro, não. Eu soltei ali o que eu acho. No futebol brasileiro, para mim seria o Gatito. Tá? Um cara que está na idade boa, está com 28, 29 anos, se não me engano. Para goleiro é excelente contratar nessa idade. O goleiro pode jogar até em altíssimo nível até 35 anos. Então teria pelo menos 6 anos pela frente para o cara. 6, 7 anos para o cara ser titular. Ou para disputar com o Vinícius e com o Fusato, que são dois moleques nossos, pratas da casa, que estão voando nos treinos, segundo os relatos. Então eu traria o Gatito. Em não podendo trazer o Gatito, teve outros nomes bons que foram falados, que eu gosto muito, enquanto goleiros, que são o Walter, que é a reserva do Cássio no Gambá, e o Danilo Fernandes, que é o goleiro do Inter. Só que os dois têm sangue Gambá, estão muito identificados com o Gambá. Imagina o Danilo Fernandes chegando no Palmeiras. O cara é muito Gambá. Né? O Walter, então, nem se fala. Ele é atual reserva do Gambá, vem para ser titular nosso. Então é complicado. Né? Então eu descarto. Não pelo que eles escapam, porque eles escapam muito. Mas é pelos efeitos colaterais que trazer um desses dois teria. Então, assim, dos nomes que estão no Brasil, eu ficaria com o Gatito, que eu acho que é um goleiro que está se destacando. Não traria o do Avaí, porque o do Avaí, além de ser do Corinthians, não é nada. Por lembrar o Wagner, né? Todo mundo fala assim: ah, o último do Avaí que veio, então não pode trazer isso, não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. O problema é que ele pertence ao Corinthians, o Douglas do Avaí, que tá fazendo um puta campeonato brasileiro. Porra, você imagina, se é do Corinthians, o goleiro novo, ele tem 25, 26 anos, tá? Tá estourando aí, explodindo, sendo uma revelação. Você vai liberar ele pro Palmeiras? Só vai liberar se ele for ruim. Então, eles sabem muito melhor do que nós se esse Douglas é bom ou se ele é ruim. Porque a gente só está vendo ele esse campeonato. Ele pode estar numa fase boa, né? Fase excelente, mas você vai ver, o cara é grosso, o cara é um frangueiro. Mas tá largo, tá, né, pegando tudo. Então, se ele for isso, aí o Corinthians libera pra gente. Se ele for bom pra caralho, o Corinthians fala: nem fodendo, esse é nosso. Esse aí, a hora que o Cássio aposentar, ele vai ser nosso. Então não vou liberar. Então, se esse cara vier, é porque ele é ruim. Então eu já estou descartando esse cara de começo. Então, por isso, entre os que estão no Brasil, Gatito. Entre os que estão fora do Brasil, eu não sei falar de estrangeiros, tá? Mas tem um brasileiro que está lá no México, que era do Figueirense, que chama Thiago Volpi, que ele cata muito, tá? E quando ele era goleiro do Figueirense, era ele que evitava o Figueirense cair para a segunda divisão. Então, é nesse cara que eu ia atrás. Eu não sei as condições de contrato dele, quanto ele ganha, quando que acaba o contrato, eu não sei. Ele está lá no Querétaro do México, se não me engano. Esse cara é bola, esse cara é um puta goleiro. Eu traria. Qual o nível de passada de pano você acha que a mídia está passando para os Bambis na atual fase? Nível master, né? Eu não sei dizer, cara, Roger Augusto. Roger Augusto, você não é o Roginho, né? O pessoal lembrou do Roginho. Roginho, quando a gente fazia o periscato, ainda no periscope. Roginho, né? Com U no fim. Ô, Roger, é difícil falar isso porque quando a gente tá nessa posição, filha da puta, de estar tá caindo para a segunda divisão. Tudo fica mais dramático, né? Então, qualquer coisa que a imprensa fala, ah, filha da puta, tá fudendo com a gente. E às vezes não é, às vezes tá criticando que o time realmente é ruim e merece, né, ser detonado. Muitas vezes é isso. O que acontece é que esse time de São Paulo é ruim, ruim, ruim e não tá sendo massacrado como normalmente é. Um time que está assim. Então, a gente lembra do Inter apanhando ano passado também. Apanhava pra cacete. Esse time de São Paulo parece que os caras falam, nossa, vai reagir, só não sabemos quando. E ficam dando confiança para os caras. Eu fico perguntando, cadê a imprensa gambá, né? Que devia ser uma que deveria estar pisando no pescoço dos bancos. Parece que tem dozinho. Parece que, não sei. Realmente está tendo uma passada de pano absurda. Você notou bem e concordo com você. Rudinei Silva, o que eu acho do Borja? Se ele ainda se encaixa no sistema do Cuca, ou você tem que ter montado um esquema em cima dele? Cara, é uma pergunta para só poder responder vendo o treinamento. Cara, é difícil falar. Jogo não dá mais nem para falar, porque ele já não está mais nem jogando. Né? Qual foi a última partida longa que ele jogou? Teve aquela que ele entrou 2 minutos contra o Vasco, não conto. Antes disso, qual foi? Puta, não, ninguém lembra. Partida que ele jogou, sei lá, tempão. Eu não lembro. A atitude dele de ter chegado no presidente e falado assim: olha, eu sei que eu estou devendo, mas confia em mim que eu vou dar certo. Eu vou funcionar. Eu vou vencer aqui. Isso para mim conta muito, tá? O cara foi o melhor jogador da América do Sul no ano passado. Pode até não ter sido de fato, mas ele foi o cara que conseguiu ter o destaque suficiente para isso. Eu não acredito, cara, que ele seja uma fraude tão grande, cara. Um negócio, sabe, gato por lebre. Não pode ser. É só pegar o YouTube dele, não é aquele YouTube de 10 minutos que tem 3 gols e o resto é tudo encheção de linguiça. É só golaço. É só gol foda. Não, não é possível que não seja o mesmo cara. Então, tem que achar um jeito. Eu não sei qual é. A sua pergunta é: acho que ele ainda encaixa, acho que ele encaixa ou se tem que fazer um sistema em cima dele? Não sei. Tem que ver como ele está treinando. Tem que ver se ele está aprendendo, se ele está se encaixando, tem que ver. Sem ver, é palpite, chute. Você quer um palpite? Quer um chute? Eu acho que ele tem que encaixar. Ele tem que encaixar. O Palmeiras não pode jogar em função de um cara. Até porque você faz o esquema só para ele, ele machuca, quebra a perna, sei lá o que acontece, fica 4, 5 meses fora, fudeu tudo. Então não pode, né? Não pode. Ele tem que se encaixar. David, você está falando que o Vinícius Silvestre jogou hoje nesse jogo treino e foi bem. O Douglas está perguntando: O Palmeiras pagou 17 milhões no Daverson e dava para trazer um melhor ou investir em um meia bom. Ah, cara, você vai falar o que dava para o Matos ter feito, que não dá, meu. Agora, né? E se o Daverson chega e faz um monte de gol? Você não ia estar falando isso agora. E outra, você não tem condição de avaliar o Daverson, porque ele não fez nem 10 jogos com a camisa do Palmeiras. Então ele está oscilando ainda, ele está se adaptando. Aliás, ainda em cima daquela estatística dos 15 jogos, dos últimos 15 jogos, o Palmeiras está pau a pau com o Corinthians. Se você for pegar aqueles 7 primeiros jogos, meu, foram os 7 primeiros jogos do Cuca. Fora os jogos de Copa do Brasil, Libertadores, enfiados nesse meio aí, então, sei lá, 10 jogos. Que isso aí dá o quê? Um mês, 40 dias, que é nada mais nada menos, é aquela pré-temporada que eu falei. O Palmeiras estava em pré-temporada. Quando o Cuca voltou, o Palmeiras entrou em pré-temporada. Então o Palmeiras estava se acertando ainda, aí perdeu alguns jogos, né? Então perdeu da Chapecoense, perdeu do São Paulo, perdeu do Curitiba. Desses jogos todos, contra a Chapecoense e contra o Curitiba, não foi com força máxima por causa das Copas e perdeu. Então, esses 6 pontos a gente tem que lamentar muito. Né? Os outros, jogou com o time titular, perdeu do São Paulo com o time titular. Mas perde do São Paulo, cara. Sabe? Você pega esses 3 jogos aí, o último jogo do primeiro turno, perdemos o Atlético Paranaense em casa. Aí perdemos da Chapecoense. Empatamos com o Vasco e perdemos da Chapecoense. Esses 3 jogos foram 8 pontos no lixo. Então, se a gente tivesse ganhando esses 3 jogos, que era jogo para ganhar, repito, Atlético Paranaense em casa, caralho, tem que ganhar. O Vasco estava ganhando até o último lance. E Chapecoense em casa, puta que pariu, vai perder da Chapecoense em casa. Era 8 pontos, com esses 8 pontos, era 6 pontos do gambá, com tudo de errado que aconteceu lá atrás. Então, é por isso que eu acho que daqui para frente o Palmeiras consegue fazer 41 pontos. Consegue chegar no 77. E o Corinthians não vai chegar no 77. Claro que eu posso ter errado. Claro que eu estou viajando. Claro que eu estou sendo otimista. Mas eu quero ser otimista. Eu quero ter um no que me pendurar para torcer esse ano ainda. Não quero esperar ano que vem para torcer. Se o Palmeiras estiver em 10º lugar, naquela zona que, sabe, não vai me cair, não vai, sabe, eu vou no estádio do mesmo jeito, eu vou ver o Palmeiras do jeito que eu não consigo ficar sem ver. Né? Jogo é fora, jogo é na Bahia, jogo é não sei onde, eu fico na TV, eu não marco o compromisso, eu vejo absolutamente todos os jogos do Palmeiras, aconteça o que acontecer. Mas, pô, você tendo um estímulo, né, uma taça à vista, é sempre muito melhor. E ela ainda está na minha frente. Para mim, ela não saiu. Teve momentos que eu falei que se fudeu, já era. Teve um momento, sim, admito para vocês. Principalmente depois de resultados ruins. Eu falei, ah, agora já foi, agora fudeu. Fudeu nada. Para e pensa e olha, dá. Principalmente quando você tem a perspectiva do time melhorar, como eu quero crer que tenha. Eu quero que esse time melhore na defesa, eu quero que esse time continue fazendo coisas diferentes no ataque, como fez no jogo contra o Bamba, enfiou 4. Por que que não pode continuar ganhando jogos e fazer 41 pontos? Pode sim, tem condição para isso. Fez 29 em 15 jogos, poupando o jogador e fazendo cagada. Então, lógico, tem que fazer um segundo turno perfeito a partir de agora. Tem que ser perfeito. Não pode se dar o luxo de fazer cagada. Se não fizer cagada, faz os 41 pontos. Chega no 77 que o Corinthians não vai chegar. Estou me agarrando nisso, gente. Vocês podem me chamar do que vocês quiserem, vocês podem falar que eu sou louco, mas eu tô nessa pegada. Queria agradecer a companhia de vocês. Teve um momento aqui que a gente teve mais de 100 pessoas assistindo, ao mesmo tempo. Numa semana morta como essa, é um puta número. Queria agradecer muito a vocês que estão aqui. Hoje não teve patada, né? Também vocês não fizeram pergunta, vou dar patada em quem? Vocês que sabotaram a porra do Periscatos, né? Mas enfim, de qualquer forma foi muito agradável, mesmo sem dar patada em vocês, foi muito agradável fazer mais essa transmissão. Na segunda-feira a gente volta então. Espero que com mais perguntas. Vou pegar pergunta antecipada dos padrinhos aqui no WhatsApp, tá? para mais um Periscatso na segunda-feira, comentando o nada, comentando, sei lá, o jogo da seleção, sei lá o que tem para comentar, mas na segunda-feira sempre tem coisa do Palmeiras para comentar. Tá certo? Vejo vocês na segunda, então. Abraço. Tchau.